Índia November Alpha, reporta 20 milhas no corredor forte. Reportar 20 milhas do Índia November Alpha. Sim, boa tarde. Gol 1924, reduz a velocidade 200 nós, esquerda proa 030, limite Lopes. Confirme quanto precisa reduzir e proa a esquerda 030. Esquerda proa 030, limite Lock, redução 200 nós. 209, limite Lock, proa 030, 1924. Gol número 97 para o localizador, direita proa 250, responsabilizado. Direita 250, responsabilizado, gol 97. Só um instante para a decolagem, tela dela. Mike, Eco, Juliette. 2-0, eu estou bem 0-0. Número 00, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, gol no 600. Aqui é com Juliette, acione 0135. Desça para 1.500 pés, corredor Veracruz, reporta Paripe. Gente, continua a aproximação, vento 220 graus, 149, aguarde pista livre, gol no 600. Guardado livre, gol no 600. Vitor Tchelli Roteiro, decolagem autorizada, pista 35, 230 graus, 149. Gol no 328, chama final Salvador, 119.35. 119.35, boa tarde. 219 para prosseguir com o TAC. E ao frente da Alfa, 1219, gol na 74. Segue tráfego na aproximação, agora 7 milhas, Boeing 737-800 com 1609 graus. Esquerda 320, 2000, diante do tráfego no 924. Boa tarde. Estou no 328, boa tarde, controle de Salvador. Desça para 3 mil pés, altímetro 1018. Reduz a velocidade 2109. Para 3 mil, reduzindo 2109. Estou no 328. Gol no 697, estabilizado. Gol no 697, completa final, torre 118, decimal 95. Pegada, tá vendo? Papatango Vitor, Charlie Hotel, contato radar, suba para o 090, saída Lotar. Lotar, 090, então. Centro do tráfego, ainda não avistado, reporte final aproximadamente 4 milhas para a cabeceira 28, checado. Confirmando já avistado, vento 230 graus, 149. Centro, gol no 697. Como está recebendo 697? Alto e claro. Okay, obrigado. Está com o chiado. Na transmissão, um assovio na verdade, ok? É, obrigado. Nada, o estado continua com a liberação 37, companhia com o P7, cruzando a cabeceira 28 no momento. 7697. Sou Charlie Hotel, da presente da Modifica, prosseguir em condições visuais. Confirme a proa pro destino, Vitor Charlie Hotel. 029, estima pouso 1650. O Vitor Charlie Hotel confirma o nível solicitado? Gente, plano modificado é o 1607, direto destino sua para o 055, Vitor Charlie Hotel. 055, Charlie Hotel. 213? Prossiga. Chama Recife 251-3325, bom voo. 251-3355. 133-25. 25, 33-25, boa tarde. Salve, Salvador, Gol 600, tá livrando da Delta. Gol 600, táxi via Alfa, vai manter a posição antes do táxi de Juliette, aguardando para liberar o pátio principal. Alfa, guarda antes da Juliette, Gol 600. 3.000 pés, altímetro no 0 no 8, reporte estabilizado. Para 2.000, vai reportar estabilizado o ano 328. Perna confirma. Índia Papa Oscar, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 8, reporte para mudança de plano. O Índia Papa Oscar, autorizada pelo VR, descendo para 4.000 pés, reporta para mudança de plano e a proa rotatória. Para 4.000, a proa do VR, reporta para o cancelamento. Xané 6315, identifica a chegada IPIT, desça até 070. Aro ideal de Nessuno, trip 5240. Trip 5240, desça até o 080. 080, trip 5240. Reduzindo, agora no 322. Firme a procedência. Gente. Através marítimo, confirmado, Vitor Mike Quebec. Gente, reporta a rotatória, visual com o 7, o Vitor Mike Quebec. Economia 00, Juliette 09, o portão atendendo a movimentação do táxi. É, portão 9, Economia 00. Bom, no 697, no solo 10, libera aí esquerda. Antes Alfa, solo 2119. A esquerda da Alfa 1219, controla o volume na cidade da Torre. Pronto, Salvador. Muito boa tarde agora. O nome na cidade entrou na Alfa. Bruno 697, boa tarde, táxi Alfa, Juliette 05, a portão. Alfa, Juliette 05, a portão. Gol 1 na cidade. 1.500 pés, afirmativo, mantendo o setor na escuta permanente, Índia November Alpha. Autorizado 1.500 na sua escuta permanente, Índia November Alpha. Torre, boa tarde, zona 328, aproximação final, ILS 22. Ok, então, eu mantei a partida correta a 3.000 e depois curva e tira na subida da Alpha. Correto, ingressa taxi quilo, prossegue quilo, alfa até o ponto de espera da pista 28 e no ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, o ajuste 1018, bom voo, azul 4089. Gente, o azul ingressa na quilo, depois alfa até o ponto de espera da 28, a torre 1895, obrigado, uma boa tarde. Solo web 76723, pushback, treinamento, que ele faz. Objeto 6723, só um instante para iniciar o push no 04, ok? 4. 1895, eu sou Mike Abed. Mike Abed! Ótimo! Objeto 6723, coordene com a equipe de solo de modo a realizar o pushback no momento, de modo a deixar a cauda ingressando na Taxway India, ok? Taxway India. Ingressa a cauda na Taxway India, o 6723. Está autorizado? Firmo, atentando ao ingresso da aeronave da Gol agora, Juliette, autorizado, reporta táxi, o 6723. Chamará. Gol no 924, no solo 12, libere a esquerda, antes da Alfa, no solo 12, 1-9. Esquerda, antes da Alfa, 219, no 924. O 240, prossiga direto Cáris, presidente. da área. Continua aproximação, guardando pista livre, já avistado, vento 220 graus, 149. Paulo, boa tarde, gol 1924, livro. 18, pista livre, autorizado pouso na 28, vento 220 graus, 149. Livre pouso na 28, gol no 322. Posição para ingresso no pátio no 924. Então, Mike Quebec, faça um 360 pela esquerda, curto, aguardando a autorização para pouso. Sim, foi Quebec, vai parar. Vitor 360, 3 milhas na capitina, 7 anos. Espera do comandante, Vitor McBain. Sim, isso é bem. Salvador, boa tarde. É o T3193 para novembro, para Galeão 360. Tá, 360, Vitor McBain. Só um instante, cópia Galeão, prepara a saída da Eulia da Bridge, aguardando cópia. Decolagem será a partir da capitana 28, ok? Escuta, 3193. Papa Ótica, informo que 12 horas, 8 milhas. Existe um Charlie 150 fazendo evoluções no litoral a 2.500 pés. Está correndo agora com o vento da sexta quarta. Quatro do vento da sexta quarta. Está no final no 7, está mais que 10. Lembrar, preciso que o senhor desça para 1.500 pés, confirme. Vai descer após o senhor autorizar novamente a ascensão a 2.500? Estou ativo, desço para o 1.500 aguardando a liberação para a nova ascensão. Atingiu uma cena 4 do 10, você está parado. Gente, Índia Poporosca, aguarde para prosseguir. Aguarde, moto. Resul 4089, está pronto, ponto de espera 2.2. 4.09, manta quanto espera. Mantendo 4.089. 2, bom dia, agilizando na medida do possível, Alfa Juliette 04, é o portão. Alfa Juliette 04. Vai de 7.6723, para o táxi, 1.77, 3 horas e 10, para o campeonato do táxi, do táxi. Chalé 6315, informo tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, livrando 4 mil para 3 mil, o equipamento é para a Papa 31. Tá, boa, Chalé 6315, o FJ 6723. Principal, parte 3, reporte para enviar na 7 15. Então 32 no meio, número 2 para a cópia, prepara a saída Momo, transição Frontier, aguardando. Autorizando a decolagem da 28, vento 220 graus, 149. Gente, iniciando a decolagem 4089. E a Usan para livrar formações da frente. Durante, o senhor é número 2 ainda, o Usan vai empatar com o número 1, se o senhor mantém a posição de cara e eu correr à direita para dividir de formação. Após posição Bridge, onde intercepta upper do 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20, decimal 8 e a zona 5-1-42 no transponder. Está autorizando o Galeão 360, vai decorar da 2-8, mantém a proa até 3 mil, depois curva esquerda da El Leda e Rua Bridge. intercepta por 1-0. 1208, controle, 5142, transponder, T3, 193. Correto, me confirma o portão? Está no 1. Copiado, desça para 1.500 pés da presente rua rotatória, o Índia para Paósca. O plano de voo modificado aos 1.618. 1.500 pés, rua rotatória, Índia para Paósca. Passando 070 por 060. Pronto, Zan, para levar a formação, Washington, né? É 315, direto Zan, da presente, está livre. Obrigado. Mike, é com Juliette, torre 1-1-8, esse mão 95. Afirmo. Trip 5240 está atingindo 060. Trip 5240, desça para 3.000 pés, 1-0-1-8 é o altímetro. 3.018. Salvador Azul, 4089, boa tarde. 4089, boa tarde. Mantendo a proa até 3.000 pés, após direita, direto da El. Esquerda, direto da El. Ok, mantém até 3.000, depois direto da El. 4089. Puxa na R6315, desça para 2.000 pés. Está autorizado o ILS, reporte no localizador. 2.000 pés, aponta a Conto Norte, a Chanel R6315. Trip 5240, reduza para 1909. Reduzindo a 190. 70, decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3.000 pés e após prossegue curva direita no perfil da saída Momo, transição Frotin, onde intercepta Pêsulo 19, segue conforme a rota do plano de voo. O controle 1-20.8 e aciona 5156 no transponder. Chama para o pushback, acionamento, são 3, 2, 1, 6. Zan, intercepta o localizador. Oscar e Zan, descendo para 2.000 pés. Solo Salvador, 35447, boa tarde. Formação November, Barrigas. Trip 5447, boa tarde. Informação em curso a November, confere. É o número 2 para a cópia. Só um instante, prepare a saída Momo. Aguardando cópia. Momo aguarda o 5447. Salvador, muito bom dia. É o passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde, prossiga. Tem algum cópia do plano pra gente? Qual seria o destino e a EOBT, o passageiro 2230? A decolagem é 1639 e o destino é Vitória da Conquista. Só confirmando, seria 2230, passageiro 2262 para a Vitória da Conquista. 62, senhora, desculpa. Gente, tenho sim plano, o terceiro para cópia. Prepara a saída Árvore aguardando, ok? Ok, prepara a Árvore aguarda. O November X Tango na escuta? Só me confirma, a localidade seria 115 milhas de Salvador, porém, qual seria a radial ideal de saída? O ILS Zulu chamando Torre 1-8-3-5. 8-9-5, obrigado, me chamo 3-5. 6-7-2-3. Saída Aron, aguardando cópia, o 1-8-0-6. E Aron aguardando, 1-8-0-6. Salvador, tá 3-2-8-3. Rafa, ótica, ciente, chame torre 1-8, decimal 95. 18 por 95, graça, boa tarde. Torre com aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango e a Papa, ó. Prossiga. Radial 113, saída. 113, sim. Só um instantinho para a cópia. Só me confirmando, é um plano visual. Confirma? Sim, só um instantinho para a cópia. O November é aceitando. Mike Alpha, prossiga. Perdão. Visual 28, Oceano 63, não sei. Estimativo, tráfego avistado, pista 28, pouso autorizado, o vento 240 graus com 13 norte, do China 6315. 240 com 13, livre pouso, pista C, confirme. 220 com 12. Pode subir nesse setor aí até 2,500. Tchau. 608, se eu puxar 63. Só a última pergunta, o destino se chama Tucano, é isso? Gente, autorizado então Salvador, grupo de Zulu, destino Tucano, decolagem da 17, prossegue com curva direita no corredor Axé, 1.000 pés de altitude. Controle em 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e aciona 5166 no transponder. Então, só confirmando, prossegue 500 pés, prossegue então decolagem da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul, o November Aceitango. Afirmo, transferindo agora para a torre 118.95, ajuste 1018, confirmando com a mesma POB, um bom voo, November Aceitango. Salvador, voo 974, autorização de certo. Voo 974 é o quarto agora para a cópia. Prepare a saída Aron, aguardando decolagem na cabeceira 28, ok? Prepare para Aron, 974. Chame Recife, 125, 1. 25, 1, 4089. Delta, mantenha a posição antes da Alfa, chama o som 219. Delta, vai livrar, 6315, informando o teste da Alfa. 25240 na escuta torre. Flip 5545 para outro copo. 5447. Corrigindo, trip 5447 para a barreira, só um instantinho em cópia, preparando a saída boa. Ok. Oceanair 6315 na escuta. Trip 5240, controle. Mente táxi Alfa vai manter a posição antes da táxi Juliette, aguardando liberação do gate. Alfa vai manter a posição Juliette, Oceanair 6315. Trip 5447, pronto, cópia. Pronto. Autorizado barreiras, o nível 200, decolagem da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3.000 pés e após prossegue no perfil da curva esquerda, no corrigindo, curva direita, no perfil da saída Momo, pós Momo voa direto destino. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5154 no transponder. Barreiras 20028 em frente até 3.000, curva direita após Momo. Após direto, destino 120, decimal 8, 5154. 5447. Correto, parte 3, chama pronto para o pushback acionamento, trip 5447. Chamará pronto para push acionamento, parceiro. Passaria 2262, pronto, copy. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decolagem da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3.000 pés e após prossegue curva esquerda no perfil da saída Arbor, após posição Elefa e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5157 no transponder. O tráfego à sua esquerda, tome então para da cabeceira 17, laute feito, aguarde a decolagem. Está no passo aqui, agora não é por lá. Sete, passareta. Correto, parte 3, chama pronto para o espectacionamento, passaria 2262. 62. Bilhete aguardando, 63 anos. Gente, só um instante de liberação do gate, portão previsto agora 612, ok? Gol no 806, pronto, copy. Pronto. Autor... autorizado Aracaju, nível 230, decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 2.000 pés, após prossegue curva pela direita no perfil da saída Aron, transição Aru. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5137 no transponder, o gol no 806. Que autorizado, 230 Aracaju, decola da 28, mantém o perfil, mantém a proa até 2.000 pés, curva direita, Aron, transição Aru, 1208, controle, 5137 transponder, 1806. Sim, só confirmando, mantém a proa até 3.000 pés, ok? Após prossegue curva direita no perfil da Aron, direto Aracaju. Confirmando, mantendo 2.000 após direita, Aron, Aru. Já pronto para o pushback de treinamento, 806. Gol no 806, gente, no 62, está livre esse pushback de treinamento. Porém, coordenando com a equipe de solo de moto a realizar o push, a deixar a entrada do 62 liberada para a entrada da aeronave da Avianca, ok? Coordenação para deixar o 62 livre para o Avianca, ou no 806 para coordenar. Solo, boa, trip 52, batendo livre. Em frente ao Faquilo, parte 3, do trip 5240. Em frente ao Faquilo 3. Autorização natal, da condição natal da vida. Solo 3547. Gol no 806, na escuta. Prossigo, no 806. Só confirmando, vai manter a proa até 3.000 pés, ok? O entendido na hora do cotejamento, 2.000 pés, vai manter 3.000 pés, ok? E após prosseguir conforme o perfil da Aron. Afirma, a partir de agora, 3.000 na proa após Aron. Entra. Fala, gol no 600, autorização natal. Gol no 600, número 2 agora para cópia. Só um instante, prepare a saída. Aron aguardando cópia. Aron aguardando. Fala, 32, no meio, totalmente pronto no 02. Sente, coordene com a equipe de solo de modo a realizar o push, ingressando a cauda na Taxi Índia, ok? Tá livre no 02, reporta táxi. Trip 5595, a chegada é Cari, desça para 6.000, 1.018. 6.000, 1.018. Meia dúzia o portão. Aqui, eu vou acertar o gol, livre o táxi, portão 612, né? 312. Suba para o 360. E o código é o 5077. Negativo, compra a chegada e desça para 6.000. Cumprindo a chegada e desça para 6.000. Entendido, então agora solicito o nível 070 para prosseguir até Barretos, confirma. Negativo, é que a carta vem do Bradesco e ela solicita 15 a 15 milhas estar pelo menos no 110, tá? Então não, a gente não vai conseguir manter isso aí, então a gente pode de repente fazer 3.000 até essas milhas, eu não sei se ele poderia autorizar 070. Só um instante em coordenação com o controle, ok? O trip 5447. Novamba X-Ray Trangos, corrija, Papa Romeu Novamba X-Ray Trangos, se houver até que distância de Salvador? O Novembro é que o vai afastar e vai pousar a 5 milhas, Salvador. Ah, positivo. O senhor já tem estimado para pouso? Positivo, estimado para pouso do Cano. Do ponto do horário agora. Ok, vamos aguardar. Estimado a pouso é da 5 milhas.